lançaram fora e voltaram aos mensageiros e o anunciaram ao rei. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios, e havia uma medida de farinha por um ciclo e duas medidas de cevada por um ciclo, conforme a palavra do Senhor. E pusera o rei à porta o senhor em cuja mão se encostava, e o povo o atropelou na porta e morreu, como falara o homem de Deus, o que falou quando o rei dissera a ele. Porque assim sucedeu como o homem de Deus falara ao rei, dizendo: amanhã, quase a este tempo, haverá duas medidas de cevada por um ciclo e uma medida de farinha por um ciclo à porta de Samaria. E aquele senhor respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia isso suceder? E ele disse: eis que o verás com os teus olhos, porém dali não comerás. E assim lhe sucedeu, porque o povo o atropelou à porta e morreu.